Certo, no início de minha andança, eu começo na frente do cemitério da Rua da Saudade, né? Eu nunca tinha exatamente ido ali. Na verdade, eu tinha ido uma vez, mas foi há muito tempo atrás, em 2020, né? Ele era bem mais pacífico e eu creio que ainda continue sendo no início da manhã. Porém, no momento que eu fui, estava tendo umas obras, né? E no local que eu cito, onde tem um encontro de outras mais três ruas, né? Duas ruas, no caso. Essa rua, ela corta no meio, né? Então tem muito ônibus, muito caminhão, muitas pessoas andando por elas. E isso meio que faz a rua que é pacífica ficar caótica, né? Eu segui em frente, passei pela frente do apartamento, né? Tem um bar perto e ele estava tocando música com as pessoas lá. Nada muito alto, não estava muito cheio, nada longe do comum que eu sempre vejo quando vou para o apartamento. Passei pela praça, tinha algumas pessoas subindo para a igreja. O sino não estava tocando nem nada, não vi nenhuma missa, parecia estar fechada, né? Mas os sons de lá de cima sempre meio que chegam embaixo, né? E então dava pra ouvir muitas pessoas conversando lá na região da... que é a igreja, né? Depois segui pra praça, passei pelo lado da praça, tinha alguns idosos conversando, né? Algumas pessoas mexendo no poste. Aí depois é onde eu pego o ponto de retorno, né? Que é o fim da Rua da Saudade. Peguei e voltei subindo, né? Em direção ao início, ao ponto de início. Nisso eu passei por uma academia, né? Que com certeza foi o ponto mais barulhento e caótico da andança. Tinha muitos carros, muitas pessoas. As pessoas da praça conversando, as pessoas da academia se exercitando, e isso meio que criou o ponto mais caótico, né? Que eu botei aqui, o ponto que eu numerei de 4, né? Que é o ponto de encontro da academia, da praça, das ruas, etc. Né? Que são várias ruas também que confluem para esse ponto. Depois, retornei à casa, subi as escadas e finalizei assim minha andança.